Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Então eu sou gay. Então eu sou gay. Gavestática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Aqui quem fala é o Diego Flyfish, estou com a Vivi. Olá. O Ike Frost. E aí, povo? Fábio Nazaré. E aí, traças. E aí, depois de muito tempo, temos um convidado novamente, né? Um repetido, mas ainda um convidado. O Polar, do Grande Coisa. Depois de tanto tempo preterido por essa turma, eles lembraram de mim. Ah. E hoje estamos aqui para falar... tema sugerido, né, pelo Twitter, a gente pede sugestão de pautas, e esse foi o tema, a sugestão da Flávia Cristina. Também conhecida como Fravinha. É, conhecida por quatro pessoas como Fravinha. É, que ela gosta. A gente vai aqui debater alguns personagens, né, da ficção, de se a gente tivesse no lugar deles, o que, é que a gente faria, né? Seria diferente, seja filme, jogo, HQ, sei lá o que a gente ia falar aqui. E antes de a gente começar a gravar, o Ike já tava aqui se remoendo pra falar de Harry Potter. O que, é que você tem pra falar de Harry Potter, o Ike? Cara, é simplesmente um problema que muitos autores têm quando estão escrevendo livros de fantasia. Ainda mais livros de fantasia, igual Harry Potter, que se passa no nosso próprio mundo, né, cara? Eles criam um livro, eles criam uma história de fantasia e esquecem tudo que existe na vida real, sacou? Um milhão de problemas que acontecem naquela história poderiam ser resolvidos por tecnologia completamente mundana que qualquer idiota pode ir numa loja e comprar, sacou? Mas veja só, eu sou um leigo em Harry Potter, acho que só vi um ou dois filmes. Uhum. Mas aquela escola deles não é em outro mundo, não? Não, é a Terra, é tipo só que uma é uma dimensão escondida. Sim, não. É na Terra, em um lugar da Inglaterra. A única diferença é que você entra por uma linha de trem que é escondida. É, tanto que se você for, digamos assim, que um cara, digamos que um trouxa entre lá... Ele não vai ver nada, né, parece. Ele não vai ver nada, mas o negócio existe na vida real, entendeu? Eu já ouvi falar, posso estar falando a maior merda do mundo, que eu conheço muito pouco de Harry Potter, mas eu já ouvi falar que parece que a escola existe até, só que eu acho que se o trouxa entra, ele não entende direito e acaba saindo, ou eu não sei se alguma... Ele meio que bate a sensação nele, que ele quer sair do lugar. É, ele se fala, o que eu tô fazendo aqui mesmo? E vai pra outro lugar. É, tipo isso. Tanto ela pode ser acessada pelo mundo real, que em um dos livros, não lembro qual agora, o Harry e o Ron vão de carro voador pra lá, não entram na estação de trem nem porcaria nenhuma, entendeu? Ah, é verdade! Era no segundo livro. Era segundo, verdade. Pode crer. É, eles vão de carro e tal, porque eles perdem o trem, não é um negócio desse? É isso aí. E é uma coisa que me pega muito nessa série, essa coisa assim, né, de... Os trouxas, teoricamente, não deveriam nem saber, né, que o mundo da magia existe. Uhum. Se eles não deveriam saber, o que que a Hermione tá fazendo lá, cara? Como que ela descobriu que o negócio existe se nem o pai e a mãe são bruxos, sabe? Verdade. Eles meio que sabem, mas vai segredinho, né? Sei lá o que é. É uma parada bizarra, né, cara? A Hermione deveria, no máximo, terminar a vida dela num sanatório por causa das bizarrices que ficam acontecendo em volta dela, né? Porque ninguém sabe o que é magia e coisa do tipo, né, cara? Harry Potter é um universo meio bizarro, porque é aquilo que o Ike falou. O problema de às vezes não fazer sentido as coisas é porque ele existe no mundo real. Não é que nem você falar, porque o Gandalf não joga um míssil na torre? Porque não tem míssil lá, né, na Terra-média. Exatamente. Já no mundo de Harry Potter existe, né? E eles não são, tipo, não sei se tem alguma magia que eles fazem pra ser imune a bala, por exemplo. Colete é prova de bala, estelhando, sei lá, alguma coisa aí. Até onde eu sei, se o Voldemort tivesse usado uma arma em vez de uma varinha no começo lá da história, da plot do exatamente, né? Ele teria, cara, matado, mas ele foi tentar usar a varinha e não conseguiu matar o Harry Potter. Mas ele não pode fazer, por exemplo, uma magia pra desviar a bala? Antes de eu puxar um gatilho, ele merece, cara. Eu dou parabéns pra ele. Tudo bem, não, né, eu, cara? Eu largo a arma e vou embora. É, que em teoria, depois de um tempo, você aprende a fazer a magia sem falar, né? É, acho que sim. Ah, tem essa? Tem, no quinto livro você aprende, você teoricamente, tem muitos que não fazem magia sem falar, porque tem a técnica pra você fazer isso. Posso até falar, talvez entre no consenso, dizendo assim... beleza, o mago é... Dá pra comparar com joguinho de RPG mesmo, de videogame e tal. O mago começa uma bosta, né? Você bota, faz um guerreiro level 1 e o mago level 1, o mago level 1 apanha demais. Eu acho que isso seria mais ou menos no Harry Potter também. Porque o cara tá aprendendo lá no primeiro ano de Hogwarts, o cara não sabe fazer nada. Você bota uma criança com AK-47 e faz um estrago no mago level 1, né? Talvez depois, quando chegar nesse nível aí que o Polar falou, de o cara fazer magia sem falar, que aí eu acredito que o cara faz a velocidade do pensamento, né? Aí ele já, a coisa muda de figura. Gostei dessa explicação. Velocidade do pensamento. Não sei o quanto isso daí é assim também, né? Porque eles ainda têm que balangar a varinha e fazer não sei o que lá, né, cara? Balangar a varinha? O que você está fazendo? Eu estou balangando minha varinha. Eu imagino a varinha mole, né, cara? A outra fala, dá descarga depois, né? Lave as mãos. Abaixa a tampa na hora que terminar, né? É uma coisa que me irrita com esses universos, que os caras esquecem das leis da física. É que eu acho que ela tava lutando tanto pra não ser chamada de cópia de Tolkien. É, né? Pode ser também. Pode que. Aí ela... Não, vou colocar no mundo real, ninguém vai poder falar que não é, né? Ô, mas sem querer... Ou melhor, querendo fugir da polêmica aqui, vamos puxar aí então um do Senhor dos Anéis também. Que eu acho que muita gente poderia pensar de cara, ah, sei lá, se eu fosse o Frodo, o que é que eu faria? Mas eu tenho um personagem melhor, cara. Ah. Se eu fosse o Elrond, eu nunca ia deixar o Frodo ir com aquele anel lá para o outro lado do mundo. Quem é esse personagem? Você sabe que eu não sei, né? O Elrond é o personagem lá do... É o Hugo Weaving, né? Lá do, o carinha é do Matrix. Smith, né? Ah, aquele elfo lá. É. Que ele que organiza... Ele junto com o Gandalf, que é o mago, e outros líderes lá... Eles que se organizam lá naquele conselho e decidem, não, beleza, o anel do poder tá aqui, que é tipo, como se fosse a bomba atômica daquele ambiente, daquele cenário. E o que é que a gente vai fazer com isso? A gente não pode usar, só quem pode usar isso é o vilão. A gente tem que destruir isso de alguma forma. O que é que a gente vai fazer? Aí tinha os grandes líderes da Terra-média estavam lá naquele lugar, boa parte deles, né? O que é que a gente faz? Foi um cara que até mês passado... Só vivia na taverna e... Comendo, e fumando, bebendo. A Eva lá comendo e fumando. O cara não tinha experiência nenhuma, cara. E a desculpa que eles têm é tipo, ah, eles são pequenos. O cara nem vai desconfiar deles e Eu tal, acho que né? Essa ideia surgiu porque o Tolkien fez esse livro muito pro filho dele, pros filhos. E ele queria mostrar que mesmo os pequeninos podem fazer coisas grandes. Que ele não precisava ficar, né? Toda vez que ele tiver um desafio, que ele não pode ficar tão pra baixo e tal, ficar com medo do desafio. Afinal de contas, qualquer um pode ser grande. É, assim, como a lição de moral do He-Man é legal, mas como história, assim... É que a gente não pode confundir. Realmente o que ele falou faz sentido lá, que ele fez pra pensar no filho dele. Mas o que a gente tá discutindo aqui no podcast não é a intenção do escritor. É a intenção do cara, do personagem, né? Assim, levando em consideração que aqueles cenário realmente existisse. Será que aquilo iria acontecer se você estivesse no lugar daqueles caras que tiveram essa decisão? Imagina, cara, eu mandava o Legolas, cara. Sozinho, né? Sozinho, dava duas flechas pra ele e falava, vai, meu filho. Colocava o anel na flecha, assim, disparava, caía dentro do vulcão, né? Não, é o que eu falei. Aí é que, tá, porque vocês não analisaram a história com o ponto de vista militar da coisa. Exatamente. Se você é o líder de uma nação que tá enfrentando uma outra nação militarmente muito mais poderosa que a sua, e sua única chance de destruir ela é destruindo qualquer coisa lá que dá o poder pra essa nação. O que você faz? Uma pequena equipe de infiltração e sabotadores pra lutar uma guerra de guerrilha contra tipo os inimigos. Tipo Bastardos Inglórios. É, né, meu amigo? Que você vai mandar a equipe de elite, né? Não! É. Não, Frodo! Não, mas coisa. Aí é que tá. Aí, olha só. O Frodo é o elemento descartável. É o elemento surpresa. Ele, né? É o trouxa que tá carregando a parada que vai corromper ele. Quem é o elemento de elite ali é o rei, é o cara, é o elfo, que elfo é apelão nessa porcaria do cenário mesmo. Ah! O guerreiro anão sinistraço. É só gente sinistra naquele... Os únicos bostas ali são os hobbits, cara. Eu já começo a achar que o Frodo, na verdade, ele é tipo o compartimento do anel, é, né? É, os caras não quiseram levar no estojo, levaram no Frodo, entendeu? Acho que é mais faz o papel. Enfia um anel no Frodo, né, cara? Eu não só mandaria aquela galera do jeito que foi, como eu faria, eu dividiria todo o meu exército em umas dezenas de outros pequenos grupos pra servir de isca pra deixar os outros passarem. Faz sentido isso daí. Entendeu? Fazer várias comitivas. Seguindo, exatamente. Isso, cara, faz sentido. É pela teoria da. Sabe aqueles joguinhos de rua lá? Que o cara pega um copo, bota uma moeda assim, aí gira vários copos. E qual é o copo que tá a moeda? Exatamente. É meio que isso também, ó. São várias comitivas. E agora? Qual que tá o anel? Ah, você conseguiu ver? Não conseguiu? Aí faz sentido mesmo. Eu tava vendo aqui uma listinha de filmes dessa mesma pegada aí de olhar essas decisões esquisitas militarmente. Eu queria saber, se vocês fossem o presidente dos Estados Unidos no Independence Day, vocês iriam entrar no caça? É claro que não, meu filho, pelo amor de Deus. O cara estaria no bunker, tá brincando, né, cara? Gente! Eu ia entrar no bunker mais profundo que pudesse escavar na terra, mano. Aquele filme já tá todo errado, logo no começo. Porque eles não conhecem nada dos ETs, e eles mandam uma porrada de caça pra bater as naves lá sem conhecer nada. Aí chega lá, os caras têm um campo de força. É. Fudeu. Rapaz, a primeira coisa que eu ia tentar é bomba nuclear. Esvazia os arsenais todos na cara. A única coisa que eu achei muito. Assim, a única coisa não. Uma coisa que eu achei muito complicado naquele filme é que os caras só tinham ofensiva aérea, né? É. Porque a hora que eles saíam das naves era muito tosco, né? Os caras matou. Isso, os alienígenas, na hora que... Pô, tinha que ter um tripod, velho. É, né? Pode crer. Ninguém tinha um tanque de guerra alienígena qualquer ali, né? É, porque os caras não tinham um raio que, tipo, varava o planeta inteiro. Então ia chegar uma hora que eles iam ter que descer e caçar os humanos embaixo da Terra, né, meu? Mas eu me lembro que no filme, eles pretendiam fazer isso, mas não chegou a acontecer porque eles explodiram a nave mãe antes. Mas tem uma hora que eles dizem lá, eles estão se preparando pra invadir aí, tava aquele monte de ETzinho lá se preparando pra entrar nas naves. Eles já sabem que não ia dar certo, que depois eles iam tudo pegar gripe, morrer. aí você pega o gancho do Guerra dos Mundos, né? Aí, eu não sei nem se a gente já discutiu isso, que é porque que se eles usavam os seres humanos lá como combustível, sei lá o que era, porque eles matavam todo mundo. Você tinha que processar. É, era tipo, o ser humano era o combustível fóssil dele. Fazia um suco, entendeu? Sim, mas é aqueles que faziam puff, que desapareciam no ar. Ah, eu acho que é pra aterrorizar mesmo. Tipo, eles desestabilizar as pessoas, né? Acho que é isso. É, porque aí você tá jogando combustível fora. É um desperdício, né? É. Rapaz, tem 7 bilhões de seres humanos na Terra. Eu acho que eles davam pra usar alguns por diversão, né, cara? Sabe-se lá o quão eficiente é transformar a galera em combustível, né? Às vezes eles precisavam de uns 2 bilhões, assim. Não, mas e outro? É um recurso renovável, né? De repente, bota pra procriar. É verdade. Nossa, cara, mas que climaço, né? Já imagina uns dois alienígenas, assim, com um raio laser na mão. Ô, procria aí, pô. Eu duvido que esse cara não vai broxar, cara. Aí ele faz artificialmente, Você tá considerando que os alienígenas realmente precisam apontar uma arma pra duas pessoas num quarto e fazerem eles procriarem, né? Ao invés de meramente colher o sêmen e fazer a parada toda em vida. É. Verdade, né? Eu acho que meu pensamento foi meio Austin Powers, né, cara? Pode crer. Foi que eles apontaram o laser. Laser. Se vocês fossem o Martin do De Volta para o Futuro, vocês iriam... Acho que até chegou a discutir um pouco no podcast De Volta para o Futuro, mas se um professor maluco que nem aquele te chama de madrugada para um estacionamento vazio de um shopping, você vai, cara? Caramba, tá na cara que ia rolar uma sodomia, né? E ainda fala, traga a câmera. Nossa. Caraca. Verdade, tem isso, todos, né, cara? Todos os sinais estavam ali, né, cara? É a inocência dos anos 80, né, cara? Não, beleza, caraca. Não aconteceu nada, mas apareceu uma coisa até que era mais improvável ainda, né? Apareceram terroristas. Terroristas líbios, né, cara? Líbios. Ou seja, cara, nunca vai dar certo essa ideia, cara. Se não acontecer o óbvio, aparece terroristas. Assim. Aparece uns piratas daqui a pouco, né? Piratas. Exato. Professor Xavier, você conseguiria, assim, falando a verdade, você conseguiria ter aquela ética toda de, só vou ler a mente se der permissão, cara? Ah, que nada. Nem ele tem, cara, ele apagou a memória de um monte de gente aí. Isso é o que ele fala, né, cara? É que nem deputado do comitê de ética, condena os outros, mas é igualzinho, velho. Porque, olha, analisa a situação, professor Xavier... Aquele velho que tem um controle mental absoluto das pessoas, abre uma escola para crianças superdotadas. Me fala o que tá de errado com essa frase. Superdotadas. Velho, aquilo é a maior fábrica de pedofilia do universo, cara. Que isso, cara. Não, pô, mas ele é paraplégico, não. Rapaz, tem como. O professor Xavier, ele tem um controle tão absurdo da mente, cara, que ele sequer precisa de um corpo. Ele pode ser um cérebro descarnado. Ele pode simplesmente entrar na mente dos outros e experimentar as sensações através do corpo dos outros, cara. Nossa, isso ficou mais bizarro com você falando, cara. Infelizmente, eu já pensei em todo tipo de bizarrice sobre superpoderes. Todos os mutantes, todos os personagens da Marvel que eu tenho mais mais medo é o professor Xavier. É, mas ele tem que ser politicamente correto. Cara, ele pode mudar a opinião dos outros sobre o que é politicamente correto. Cara, você agora leu a minha mente. Eu tô começando a ficar com medo disso. Eu ia falar exatamente isso, cara. O que é politicamente correto? Ele pode mudar a concepção. Ele quiser, acho que ele não consegue fazer numa cidade inteira, na população inteira, não é isso o negócio. Isso porque ele fez você pensar isso. É impossível, tem noção que se o professor Xavier existisse, era impossível a gente debater sobre o professor Xavier. É verdade. Porque ele pode estar debatendo o que ele quer que ele debata. Cara, você tem noção de que o professor Xavier pode existir e ele colocou na nossa mente. Ele é um personagem, cara. Tá tudo errado, velho. Se o professor Xavier pode realmente existir e a gente pode estar dentro dessa discussão sobre ele, e vira até um paradoxo, então, né, cara? Então, exatamente, ele pode estar querendo que a gente esteja debatendo sobre ele. O professor Xavier, eu acho que ele é o maior super vilão de todas as histórias em quadrinhos. Vai ver o Magneto. O Magneto era bom, não era? Ele não era amigo dele? É, olha aí. É. Vai ver, ele disse, cara, peraí. Caraca, peraí. O Magneto é o único cara que vê a verdade. É, não, não aquele capacete. Ele é meio ruim, porque ele só queria que os humanos morressem. Não, agora o professor Xavier colocou isso na sua cabeça. Presta atenção, toda aparição que o Magneto faz, ele pode estar falando em rede nacional todas as mentiras que o Xavier conta, e o Xavier pode simplesmente mudar na cabeça das pessoas qual foi o discurso do Magneto. Imagina, sabe Todo Poderoso, que o âncora vai falar, o Jim Carrey fica... Imagina, cara, o Magneto quando vai falar, seres humanos, eu vim salvar vocês, o Xavier da lá. Muito boa, velho. Surpreendido. Olha, eu vou falar um aqui, ó. Na verdade é uma meta-comparação. Você, como pessoa, o que você mudaria se você tivesse assistido Onde as Coisas Selvagens Moram? Onde vivem as coisas selvagens? Não. Onde vivem os monstros. É. E nossa, misturou o inglês com o português. Assim, o que vocês como pessoa fariam pra mudar na sua cabeça o fato de vocês terem assistido Onde Vivem os Monstros? Eu não entendi a pergunta. Não faço ideia do que seria isso. Porque, cara, eu acho uma das maiores merdas que eu já fiz. Se eu tivesse o poder de mudar, eu mudava. Eu não vi o filme. O Diego falou mal, aí eu também confiei no Diego e não assisti. Cara, é bom. Eu já tinha falado desse filme que... Você viu muita gente falando bem desse filme? Caramba! Um monte de gente falando bem, cara. Eu acho que eu não tenho sensibilidade pra apreciar aquele filme. A galerinha de tênis verde, meu, tava tudo falando bem. Não, o pessoal da Podosfera, acho que o Rapadura Cast, a galera do Rapadura Cast falou mal bem. Um monte no YouTube também, gente chorando, cara. Eu tava dizendo, aí teve uma hora até que me massacraram que eu disse, cara... Eles falam, não, é um filme que remete à infância. Eu disse, cara, um filme que remete à infância, Esqueceram de Mim, cara. Exatamente. Eu acho que é mais aquilo. Que Esqueceram de Mim? Parei de te ouvir depois que você falou Esqueceram de Mim. Porra, desculpa, cara, mas é. Cara, a pessoa que fala mal de Esqueceram de Mim não é um ser humano, cara. Ele não sabe o que é a magia do Natal. No Natal e jogar lata de tinta em bandido. Bandidos molhados. Exatamente. Quando eu fiquei sabendo que essa bosta tinha sido feita em cima de um livro que não tem nem fala, sabe? Não tem nada escrito, é só figura. Nossa. Acho que tem uma frase ou outra. Max entrava no mundo de aventuras e não sei o que lá. Mas esse filme é que nem a gente já tinha falado. A gente falou isso no nosso cast sobre filmes ruins, ele é o filme que tem o poder de esticar o tempo indefinidamente, cara. Ele prova a teoria de Einstein da relatividade do tempo. É uma hora e meia, mas pra mim tinha passado quatro, cinco horas fácil. Não, é bizarro esse daí que o Polar falou mesmo, que é um livro, se você olhar, é um livro minúsculo mesmo, acho que deve ter umas 10 páginas no máximo. Caraca! É minúsculo o livro. Imagine você fazer um longa-metragem e falar, não, vou fazer um filme de 2 horas sobre a música Atirei o Pau no Gato. Eu acho que é o mesmo. Caraca, comparação. Pô, eu acho que, putz, agora você acertou em cheio, velho. Você quer ver? Olha, tem uma comparação perfeita. Se eu fosse o arquiteto da Matrix, eu mudaria no código-fonte que qualquer pessoa que falasse que gostou desse filme entraria em combustão espontânea automaticamente. E todos achariam normal, cara, né? Que viagem, velho. Não, eu já mandava um sinal pra ejetar o tanque lá, sabe? Pode crer, né? Já jogar na descarga. Agora que você falou do arquiteto, é uma... discussão parecida com o do professor Xavier, né, cara? É, com certeza, e ele né, também cara? Projetou a Matrix. Você viu que ele fez a primeira, ele fez a Matrix, onde todo mundo era feliz. Uhum, deu né? certo. Aí viu que não deu merda. Nem lembro se ele especificou o que. Não, que ele deu, falou mas... que os seres humanos, os seres perfeito. Humanos reconheceram que nada tão bom poderia existir. Ah, é verdade. E eles começaram próprios, a ver que... É, tipo, causou morte cerebral nos próprios seres humanos. É, eles meio que viu que não... Eles eram tão felizes que eles não acreditavam. É, o lance do arquiteto, ele fala no próprio filme, né, cara? Que todo esse lance, o próprio a profecia da Oráculo sobre o escolhido e tal, era tudo uma mutreta pra justamente controlar o pessoal que tava na Matrix, né? Mas e vocês, preferiam ficar dentro ou fora? Cara, depende. Eu estaria dentro da Matrix com o conhecimento de que eu estou dentro da Matrix? Não, é sem o conhecimento. Sem o conhecimento? Exatamente. Então dentro. Então dentro. Dentro, com certeza. É a minha vida, não, cara. Não, nas duas hipóteses, eu preferi estar dentro da Matrix, cara. A minha escolha é entre ter uma vida normal e viver num mundo pós-apocalíptico comendo vômito. É, e nossa. Lutando contra robôs assassinos. Sério? Até... Não até tem uma escolha. Com esse relacionado ao nosso tema aí, isso de se colocar no lugar, eu acho que se eu tivesse no mundo da Matrix lá, minha personalidade talvez fosse meio parecida, exceto aquilo de você matar os seus amigos, né? Mas seria aquele cara lá que traiu eles. Eu concordo. Mas eu acho concordo. Que eu... Voltar sem saber de nada. Exatamente. Eu acho que eu poderia fazer um acordo com algum agente, agora eu não ia fazer aquela sacanagem. Pô, vou matar meus amigos, mas eu acho que eu ia cair fora e dizer, ó... Eu nem ia fazer questão de... Eu acho que ele queria ser um cara rico, né? Não lembro. Eu, digamos assim, eu não faria aquele acordo, porque quem garante que o cara, mesmo que ele fizesse tudo aquilo, que ele conseguisse matar todo mundo, quem diria que as máquinas iam cumprir a parte deles? Verdade. Rapaz... Não tem obrigação... Não, mas ia, mas porque é máquina não mente. Tá, cara. Nego não compreendeu o lance das máquinas. As máquinas não têm interesse nenhum em exterminar a humanidade, cara. Elas querem que a humanidade fique tranquila no lugar delas lá, gerando energia e tudo mais. É, e outra, se o cara vai ter uma vida de bosta ou uma vida ótima, pra eles ainda é indiferente. Não, eles não vão gastar o mesmo tanto de energia lá. Ou... Exatamente. É a mesma coisa, pra máquina não muda. E a máquina, em tese, não tem o interesse, não mente, não né? Não tem porquê, né? Não tem razão, não tem porquê mentir, né? Mas também, né, se baseando nas máquinas da ficção. Agora, né? Se eu fosse o agente Smith, eu ia foder. Eu ia falar, ia prometer tudo aquilo, aquela historinha de, você vai ser importante, você vai ser rico, você não vai lembrar de nada. O cara ia voltar como um mendigo lembrando de tudo. Aí ia ser aqueles malucão que fica, isso aqui tudo é mentira, isso aqui é uma ilusão. Aqueles camaradas dos 12 macacos. É, exatamente. Mas aí que tá, cara, as máquinas não têm essa motivação, sacou? Mas ele, ele é um só, entendeu? Se permitir algumas coisas. Momentos de prazer, né? Pequenos momentos de prazer. Que a gente pegar um personagem de games aqui, mas... Tem uns que não tem motivação nenhuma, cara. Qual é o... Tipo, não... Tentar justificar. Ah, que no lugar do Mario, o que você faria, né, cara? Não pô, ia, né? Eu já ia entrar num acordo de pensão com o Bowser já, cara. Só que você quer tanto, leva. Será que a princesa é a última mulher daquele mundo, cara? Porque acho não, que... tem a Daisy. Ah, mas é uma princesa copy-paste, né? Eu tô dizendo... É, a Daisy é a historinha de... Ai, só o Mario pode pegar a mulher. É, considerando que o Luigi é viado, né, cara? A Daisy também não faz muita diferença ali. E o Mario é corno, né? Não sei porque o Mario... Eu vejo o Mario... Dá a impressão que ele é corno, cara. Não é que impressão, ele é corno, cara. Ele não tem aquele jeitinho. Rapaz, a história toda é que a princesa fugiu com o Bowser, cara. O Bowser não faz força pra levar ela, cara. Verdade, né, cara? O Bowser chega e entra, vem comigo. Meu Deus, tá bom. Ah, vai, eu não consigo pensar em personagem de videogame, tipo, com motivação. O duro que, assim, às vezes você até lembra de um personagem, mas geralmente as escolhas que... Que ele faz, na verdade, são você que faz, né? É, pode ser, faz sentido. Ainda mais quem joga mais jogo de RPG, né? Tipo, Dragon Age da vida, Mass Effect da vida. Mass Effect é exatamente isso. Ou Walking Dead lá. Nossa, o que é aquele jogo, cara? Não, se bem que no Walking Dead tem horas que tem várias escolhas que você vê, pô, cara, você só me deu uma escolha ruim, tinha que ter uma escolha melhor. Silent Hill, porque quando você vai jogar Silent Hill, você, personagem, tinha que estar naquele lugar. Ah, ele, a cidade meio que atrai ele pro lugar, né, geralmente. É. No ele não vai mesmo. De sacanagem. Assim, é, não é de porque... sacanagem. Assim, ah, cara, não é que nem Jason, né? Que chega lá, no Sexta-feira 3, os caras vão pra colônia que já tem cara. Olha, mas... vamos acampar nesse lago onde todo ano 70 adolescentes morrem massacrados. É, o Silent Hill é meio que o cara sofre um acidente e vai parar lá, sei lá. Mas assim, e tem casa até mais sobrenatural, né? Tipo, naquele 4, o cara mora na cidade vizinha, só que o apartamento dele fica abrindo portais pra Silent Hill e o apartamento dele fica trancado, ele não consegue sair e tal. Isso é que é inferno na vida, né, cara? Você não tem escolha. Porra! Exatamente. Sabe que eu já... Eu vez por outro me pego pensando nisso, cara. Eu, sabe, você... Entrei no banheiro, dei um cagão. Quando abri a porta, vou estar em um mundo bizarro, cara. Porque isso acontece no Silent Hill. Você entra no banheiro... Não, você não dá um cagão, mas você entra no banheiro, sei lá, pega umas coisas lá no banheiro. Quando você sai, você tá em outro andar, sabe? É, mas tomara que isso aconteça depois, né, que você usou. Porque você imagina você ter que cagar no mundo bizarro. Cagar nossa, no banheiro do Silent Hill, bunda, imagina, né, meu irmão. Ouvindo barulhos de passos correndo assim. Velho, nossa, aquilo é a definição de inferno. Vai tirar concentração. Não tem como, não tem como. Tira a concentração, não vai conseguir cagar com o barulho do inferno ao seu redor. Um clichê. Homem-Aranha. Se você tivesse lá toda aquela inteligência e fizesse, porque o normal é ele fazer aquela teia... É um produto químico que ele faz, né? Se você tivesse toda essa inteligência, você ia fazer teias? Eu ia. Cara, eu ia só fazer... pode falar, Polar, que eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa que eu. Eu ia fazer e vender, cara. Exatamente. Você não ia fazer para combater. Você iria virar o amigo do bairro, o vigilante? É. Você tá brincando comigo. Eu ia usar meus poderes para impressionar as menininhas e ia ficar incrivelmente rico. Exato. Que nem o... Acho que até o Jovem Nerd costuma falar disso, né? Porque, assim, o Peter Parker, no caso, ele era, além de ser um cara rejeitado, né? Que ele era um nerdão... Ele sempre foi meio pobre, né? Aquele negócio... Não pobre, miserável, mas aquele cara que tem um emprego... Sempre viveu apertado, né? Aí o cara, do nada, ganha poderes e ainda fabrica aquela teia, ele podia ser rico e impressionar mesmo. Não precisava virar o vigilante. Né, cara? Ele podia virar um amigão da vizinhança, depois que ele ganhar rios de dinheiro, vai lá e adota uma escola, sabe? Faz amigos da escola, sabe? Pode crer. Contrata uma companhia de segurança privada, né? Pra proteger a vizinhança dele. Verdade, né? Tem... Que maneiro, gente. Ainda mais, é você ver que realmente não faz sentido. Ainda mais que no mundo do Homem-Aranha existe todos aqueles heróis, né? Não, não é ele o único que tá ali pra salvar. Tá longe de ser o único, né, velho? É mesmo, velho. No dele tem um monte, né? Imagina, você sendo o Homem-Aranha, você vê que tem um monte de heróis já pra ajudar. Tem os X-Men que eles sofrem discriminação por ser aquele mutante, né? Ainda mais. Yeah. Nossa, cara. É muito arriscado ser o Homem-Aranha. Ele devia fazer como Tony Stark, né? Ele realmente usa inteligência dele pra ganhar dinheiro e pegar mulher. O Tony Stark é realmente já era o cara rico inteligente, também, né, cara? É, o Tony Stark já era rico também. Né? É aí que tá. Ele já era rico. E um cara rico, ele precisa de hobbies. Exato. Porra, exatamente, cara. Um cara rico virar super-herói faz sentido. É, se ele chegasse no nível do Tony Stark, aí ele podia virar Homem-Aranha depois. Mas ele viraria Homem-Aranha pela curtição da coisa, né, cara? E aí, ele não precisa nem usar máscara, cara. Ele fazia só de graça. Ele usava cueca, né? Só de sacanear todo mundo. Outro caso seria o do Batman, né, cara? Ele tem a fixação dele, mas foda, ele é rico. Pois é, né? Caraca, o Batman é de torcer o meu cérebro, cara. Um cara rico igual o Batman, sabe o que ele poderia fazer quando os pais deles foram mortos? Ele poderia comprar Gotham City e bombardear ela da órbita, cara, se ele quisesse. O Batman acho que já é mais difícil a gente julgar, assim, se eu tivesse no lugar, porque o Batman é doido, cara. Exato, ele é esse doido. É o problema do Batman. É, porque você tem que pensar, se você fosse o Batman, mas que Batman? Você sendo o Batman com a mente sã ou o maluco? Que ele é maluco. É, mas não existe Batman com a mente sã. Então, aí eu acho que o Batman é um cara que é mais verossímil quanto as motivações, não, já quanto é a habilidade os métodos. Né? Que só uma merda. Acho que, de certa forma, quem já fez esse trabalho de se colocar no lugar foi o Dr. Manhattan. É, o Dr. Manhattan meio que foi isso, né? Se eu fosse o Superman, o que é que eu faria? Ele não fez o que o Superman fez, ele meio que cagou, né, cara? Eu vou pra Marte. Eu tenho vontade de ir pra Marte, eu vou pra Marte, cara. Vou meditar em Marte. Vou criar minha própria raça humana em outra galáxia. E tá errado? Não, deixa, ele quer, né, cara? Ele pode, né? Por que não? Mas falar do Dr. Manhattan também é meio bizarro, porque o cara transcendeu completamente a raça humana. É, né? Na historinha, nos quadrinhos e no filme, ele não tem nenhum interesse na raça humana. Mas ele ajuda os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Como é isso que eu acho meio estranho. Naquela época ele ainda se importava. É aí que tá, essa mudança dele é um processo gradual, né, cara? Aham, não é ele já não, ele já não volta totalmente cagando, não, né? Não. Ele começa... Ah, e se eu não me engano, até nessa parte da Guerra do Vietnã, nessa época, que dá aquela merda lá com o comediante lá, que ele até fica com a cicatriz no rosto da mulher, ele já tava demonstrando, né, assim, que não... Já não tinha mais pra que ele ficar do lado dos humanos, né? E, tipo, ele também tava ajudando os Estados Unidos, porque o nego pediu, ele foi lá, né? Não ia ser trabalho nenhum pra ele. Ele mandava uma cópia dele pra massacrar Vietcong, outra cópia dele ficava lendo revista pornô em casa, sei lá. O que ele faz, né? É, basicamente, cara. Ó, eu acho que deu, cara. Ó, então vamos fazer o seguinte, já que a gente não lembra mais de nada, coloquem nos comentários, mandem e-mail para a gente, para contato@gaveteiro.com. Tweets, qualquer coisa aí com sugestão. Caso você tenha gostado do assunto. Se o assunto for uma merda, critiquem lá a Flávia. Foi a sugestão dela. É, porque a culpa é dela. Deixa eu ver aqui a arroba dela. Arroba fra _ vinha. Nossa. E, mas se gostaram, mande mais sugestões para quando a gente voltar com a parte 2 desse assunto, a gente ter outros personagens, né? Para a gente se colocar no lugar. É... Acho que é isso, né? E aí, Polar? Já que você não tá mais no Nerd Drops, qual que é a nova? Então é isso. Onde que você tá agora? Eu vi que o Diego não acompanha os meus passos e fico muito chateado. Eu sei onde você tá, Polar. Você está no Grande Coisa. Se eu dissesse que eu sabia, cara, eu não ia nem perguntar. Tô brincando. O site que não é lá, mas que também não é Grande Coisa. Faz seu jabá aí. Você tem a gravação, que nem Nerd Drops, você tem a gravação já, né, pra fazer. Então é isso. Não deixe de acessar www.grandecoisa.com.br. Nós também estamos no Facebook, né? Facebook.com/grandecoisa. Também estamos no Twitter, grande coisa _. Entre lá, cara. Nós estamos ainda com aqueles mesmos assuntos, mas pelo menos agora com uma nova abordagem, né? Chega de notícia e vamos ter uma vida nova, né? Vamos ter vida, né? Porque... Vamos ter vida, vamos exatamente. Vamos combinar que esse formato de notícias é pra matar qualquer criticando um. Criticando aí, ó. Criticando. É, tem gente que consegue, né? Não, pô, você tem que gravar. O formato de notícias você tem que gravar, tipo, pra fazer notícias da semana, você grava na sexta, tem que editar no sábado e pra pôr no ar, no máximo, semana-feira. Nossa, se a gente... Se o Gavin Estática fosse sobre notícias... Não ia ter nunca. Esse Gavin Estática 61 era a morte do Bin Laden, né, cara? Pode crer. O Senhor dos Anéis, creio eu, é uma literatura pra adultos, né? Harry Potter? Não. Não. Não? Não é, é infanto juvenil. Nos Estados Unidos. Não, Senhor dos Anéis não. Hobbit é infanto juvenil, mas o Senhor dos Anéis eu acho que é mais adulto. Sim. Não, não é, não, porque nos Estados Unidos é a leitura de adolescente, tipo aquelas que a gente tem da escola, sabe? É. Como Dom Casmurro. Dom Casmurro também. Se nego me obrigasse a ler Senhor dos Anéis na escola, eu enfiava uma arma na boca e atirava, cara. Isso explica muita coisa nos Estados Unidos, né? É, agora vamos. Pra um filme polêmico. Pode escolher aí. Valeu. Vai, Diego. Você tava puxando o filme. Aí eu escolhi o filme. Não, esse não é polêmico o suficiente. Solução pra diarreia. Vai cagar em Silent Hill. Não, se alguém fica batendo na porta te apressando, a Viviane, por exemplo, já você já não consegue, cara. Tem que ser, né? Tem que ser. Fiz isso uma vez e agora vai falar isso o resto da vida. Com razão, né? Não, apressar e sem motivo. Tem um dia lá que a gente... Eu só perguntei, vai demorar? Cara, o sujeito entra no banheiro pra cagar. Ele vai demorar. Não é uma pergunta que se faça. Pegou o celular, abriu o joguinho no celular. Se entrar com um livro, então esquece, cara. É, mas agora eu sei, quando o Diego entra no banheiro e eu começo a escutar a musiquinha do Plant vs Zombie, eu já sei que vai demorar. Entregou ainda o passatempo de banheiro. Isso é? Entregou, bonito. Vamos mudar o nome desse cast para a Vida Conjugal. Não. Melhor não. Casamento começou agora. Vamos mudar. Dá um tempo. Vamos, né? Fazer chegar em um ano, pelo menos, vai? Pelo menos. Sabe Todo Poderoso? Que o âncora vai falar, o Jim Carrey fica... Imagina, cara, o Magneto quando vai falar, seres humanos, eu vim salvar vocês, a Xavier da... Pode crer. Cara, que incompreendido, exatamente, né? Cara. Essa foi muito boa, velho. Nossa, deu um delay, né, cara, pra chegar pro processo... É que você falou também, eu pensei numa coisa, mas não ia sair a mesma coisa. Não ia sair uma coisa tão boa. Eu falei, não, deixa o cara, vou falar que é bom. Cara, você é um sujeito que tem um sabre de luz. Isso muda a perspectiva de uma pessoa. Se você tivesse um sabre de luz hoje, você não seria a mesma pessoa que você é. Mas eu acho que se eu tivesse um sabre de luz quando tinha 19 anos, que era a idade do Luke, a probabilidade de 6 meses depois eu estar sem um braço é muito grande, cara. A gente não falou, a gente não vai pegar ninguém de games, né? Então, vai pegar quem? Street Fighter. Não, mas peraí, tem uma história o jogo? Tem. Pior que tem. Não era só pegar o boneco e jogar e pronto, né? Mortal Kombat é assim. Jogo de luta não tem história, tem desculpa. É, tem desculpa, basicamente. É. Vocês iam ficar salvando o Shun toda hora. Na verdade, só o Ikki salva ele, né? Não, os outros, o Shiryu amigo. Shiryu amigo. Obrigado, Ikki! Shiryu amigo! Qualquer coisa essa dublagem, né? Oh, mas o bizarro é que o Shun, ele, não, quando ele surge, o cara é mó B10, mesmo com a armadura rosa, com mesmo tetas, a armadura rosa com peitinhos, com né? Com peitinhos, o cara, ele, eu acho que a primeira luta dele é contra o unicórnio lá, cara. É. Ele detona o cara, quebra toda a armadura dele. Ah, mas dele no lá, começo todo mundo é foda, né, cara? É. O unicórnio não era. Eu esqueci essa história de gente boa. Essa é a maior desculpa que já inventaram pra quando a mulher não tem atrativo. Não tem atrativos. Isso é uma maneira elegante de se referir a feiura. A baranga. É. Desprovida de atrativos. O cara é meio que analisando tudo matematicamente, né? O cara vê assim, é uma baranga. Desculpe, mas... Você não faz nada, você não faz um truque, porque, ó, beleza você não tem, filha. Você não tem nenhum outro atrativo. Faz mágica. Faz uma mágica aí. Faz mágica. Até agora eu não vi nenhum atrativo. Você não sabe fazer um omelete. Não, aí que tá, né? Nem adianta cozinhar bem, porque o papai só come espinafre também, né? Cru, né? Cru, vindo é. De uma lata. Sai da lata, em conserva. É, coisa que se te parar pra analisar... Pode ficar meio suja a conversa, mas o que que o Olivia faz, né? Opa! Lembra da piada da folhinha verde? Ah, lembro, lembro. Caraca, folhinha verde. Cara, eu pensei que meu pai tinha inventado essa piada. Ela existe, então, mesmo. Existe. É tão ruim, cara. A Olivia faz folhinha verde. Faz folhinha verde, né? É a única coisa que me faz enxergar alguma vantagem aí, né? Folhinha verde, cara. Que viagem no tempo agora. E aí, pessoal, mais um Gaveta Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E os outros dois a gente não conseguiu. Deve estar dormindo essa hora. É verdade, estamos aqui gravando de madrugada, às 11h14 da manhã, né, Vivi? Nossa, cara, muito cedo. Estamos aqui para falar o quê, Vivi? Para ler e-mails. Para ler e-mails? Olha só, você decorou? Oh, eu ia falar para antes a gente falar os nossos contatos, Facebook, todas essas coisas aradas já de cara, que a gente, entendeu? A gente sempre esquece. É o contato@gaveteiro.com. Nossa página no Facebook é facebook.com/... esqueci, peraí. Ah, é por isso, né? É facebook.com/gaveteiro. É mesmo, a gente tem uma página no Facebook, a gente costuma esquecer dela, né? E quem quiser curtir, entra lá, dá uma curtida lá pra encher, é, né? É, porque tá uma tristeza, hein, gente, pelo amor de Deus. Até um carinha, não foi, que falou lá que era um absurdo ter poucas curtidas na nossa página? Isso, foi o Bruno Ximenes. É, esses dias ele falou lá, quantas curtidas tinha na época? Na época que ele falou, tinha 150. Ó, 150 é um número legal, cara. É, né? A gente podia fazer que nem aquelas empresas, ah, se chegar tantas curtidas, aí sai um Gaveta Estática novo. O que você acha? O problema é conseguir chegar nas curtidas e não sair o Gaveta Estática novo. Verdade, né? Não, mas aí foi o seguinte, a gente estabelece uma meta, chegar, sei lá, 500. Se a gente vê que chegou às 400, a gente começa a agilizar, né? E isso eu acabei de entregar, que na verdade é preguiça, né? Na verdade é o problema do Gaveta Estática. Não é, não. É um pouquinho. É, e agora nosso Twitter é @ogaveteiro, segue a gente lá, sempre que tem alguma novidade do Gaveta Estática, a gente tá colocando lá. Você sabe que eu não faço ideia de quantos seguidores a gente tem, né? Eu chutaria que tem, sei lá, uns 300. Deixa eu ver. Olha aí. Nós temos 285 seguidores. Você já notou que a gente não sabe usar o Twitter? Eu falo por mim, eu não sei usar o Twitter. Eu tô pensando até em deletar minha conta mesmo, a minha pessoal, e ficar mexendo só com a do gaveteiro, porque eu já não sei usar, ainda fico com duas contas, aí às vezes eu tenho uma coisa legal pra falar, eu não sei se eu falo no gaveteiro, se eu falo no Twitter, porque eu acho que vou ficar só lá, que aí pelo menos eu fico meio desenrolado. Ele agora é o senhor gaveteiro. Quer soltar alguma coisa no Twitter falando dele? Eu vou escrever, tem alguém aí? Caio Braga, eu sei que ele tá aqui na Steam, cara. Caio Braga sempre está, né? Tomou o lugar do Hugo, né? Do Pauta Livre. É verdade, o Hugo Soares não tá mais tweetando tanto. O Torinho retweeta mais do que o Hugo Soares. Ele desinstalou o botzinho dele. É. A propósito, enquanto você bola alguma coisa legal aí pra escrever no Twitter, a gente casou, né? E o Caio Braga deu um presente de casamento projeto que foi um joguinho na Steam, cara. Só pra você. Eu queria agradecer aqui, publicamente. Ele deu um joguinho Braid. Cara, que jogo legal. Nossa, tem um cara que acabou de twittar alguma coisa aqui. É, ele respondeu, perguntando se saiu um cabeçote. Ah, o que foi que você falou no Twitter? Eu só perguntei, tem alguém aí? Tava escrevendo já. Se tiver algum vídeo do Cabeça Tática Online, manda um oi aí. Ah. Eu nem terminei de escrever. Nossa. Ó o Caio Braga. Ó o Caio Braga também respondeu. Não, cara, eu tô perdendo o foco, já notou? Eu vejo as coisas acontecendo no monitor, eu me atrapalho. Então, o Caio Braga tem um presente de casamento pra mim, pra Vi, que na verdade foi pra minha conta, não, né? Não, foi só pra você esse presente de casamento, não foi pra mim. É, podia dividir, né? Ué, joguinho Braid, cara, que jogo legal, pô. Pra quem não conhece, é um joguinho de plataforma com puzzle, que lembra um pouco Mario, mas com altas outras referências. Muito da hora mesmo, já fica minha recomendação aqui. E ele, Vi, não sei se você soube disso, uma coisa que até a gente tava pensando, ele tinha recomendado a gente começar... entrar na modinha dos gameplays, o que, é que você acha? Eu acho uma boa. É legal, né? Modinha de gameplay, vírgula, porque pra quem lembra, há alguns anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás, eu já tinha feito uma gameplay lá no Gaveteiro. Acho que nem você lembra, Vi. É do Death Rally, cara, aquele joguinho mó velho, sabe? Ah, eu lembro. Tem até uma versão nova agora pra Steam, remasterizada, com gráfico 3D. Mas eu fiz o gameplay desse jogo aí na época que eu tinha feito um post, acho que o Desenterrando Tranqueiras, que ele tinha ficado grátis. Aí eu aproveitei e fiz uma gameplayzinha na época que não era modinha ainda. Só que bosta, né? O que, que adianta? Aquele negócio que o Jovem Nerd me falando. Não adianta você falar que teve a ideia do YouTube há muito tempo atrás. Se a sua ideia na época não pegou, Os caras fizeram direito depois. Mas, não sei, cara. De repente a gente pode tentar mesmo, agora que a gente tá com um computador novo aqui. Eu e a Vi, a gente costuma jogar muito Borderlands, né? Até já jogou com o Caio Braga. É verdade. Se diz, e a propósito, o Caio Braga é muito troll, né? Ele pega a arma e começa a atirar nos amigos. Começa a atropelar a gente. É claro que se ele estivesse do meu lado, ele já tinha levado vários tapas na cabeça pra fazer isso. Então, Vi, Gaveta Tática passado fez sucesso, não foi? Foi um Gaveta Tática legal. O pessoal gostou também. Eu fiquei até impressionado que não foi um dos melhores nossos, não, na minha opinião. É, não foi também. A gente tava vindo de um hiato bem grande, eu achei até que o pessoal não tava mais ligado. É, teve bastante comentário, tá tendo ainda, né? Mesmo depois de um pouco mais de um mês, o pessoal ainda costuma comentar lá. A propósito, a gente recebeu alguns e-mails, a gente vai selecionar apenas dois, viu, galera? Caso você tenha mandado e-mail, continue mandando, a gente lê todos, mas nem todos dá pra ficar aqui no bloco de notas, senão fica muito grande. É, mesmo porque dessa vez, em específico, a gente recebeu uns e-mails bem compridos. Uhum. Então a gente acabou selecionando só dois mesmo, porque senão não ia dar. É sempre bom falar isso, né? Se você manda e-mail e a gente não lê aqui, não fique tristinho, que a gente lê de verdade ele, apenas não coloca na gravação. Vamos começar aqui lendo o e-mail da Camila Amaral, 18 anos, Salvador, Bahia, estudante. Ela diz assim: olá galera, conheci o podcast de vocês quando fazia as minhas pesquisas sobre creepypastas, e depois que ouvi a edição, não parei mais. Sobre o podcast de sonhos e pesadelos, ri muito quando um de vocês falou sobre o sonho com o banheiro, mas o que mais me intrigou foi quando vocês falaram sobre esquecer e anotar os sonhos. Isso me faz lembrar de um caso que aconteceu comigo quando estava na 8ª série. Estava morrendo de sono. Porém, não podia dormir pois estava no meio da aula. No entanto, o sono foi mais forte e dei o cochilo mais longo da minha vida. Nesse tempo em que cochilei, tive um sonho épico com anjos e demônios. Cada ser e lugar tinha um nome. Era incrível. Porém, esse sonho não durou muito, já que uma colega me acordou. Mais tarde naquele dia, eu decidi escrever o que aconteceu no sonho. Percebi que era um roteiro para um romance, tipo Senhor dos Anéis com uma mistura de Batalha do Apocalipse. Não alterei nenhum nome e continuei escrevendo até hoje. Desse mesmo sonho, já escrevi 2 livros e agora escrevo o terceiro, que é o último da saga. Beijos, Camila Amaral. PS, ai, quem não sei porquê, você me lembra o Jeff the Killer. Quem é Jeff the Killer? Não faço ideia. Talvez vai quem conheça, né? Cara, já escreveu 2 livros, tá no terceiro já, né? Né? Eu acabei de procurar Jeff the Killer aqui e eu acho que ele não lembra o ai, quem não. Quem é Jeff the Killer? Deixa eu olhar aí. Nossa, parece um Merlin Manson. Só se for pra voz, né? Que ele parece o Jeff the Killer, porque na cara, Jesus. Não sei, eu acho que se ele se esforçar, ele consegue fazer essa cara. Ah, sim, né? Mas, coitado. Que bizarro. E agora temos aqui o próximo e-mail do Leanderson Silva, 20 anos, São Luís do Maranhão. É, muitas pessoas do Nordeste, né? É verdade. Olá, gaveteiros. Achei muito bom o último Gavestática sobre sonhos e achei interessante relatar alguns sonhos realistas e interessantes que tive. Um deles foi um sonho que descrevo como hiperrealista. Lembro que no sonho, eu parecia perceber as coisas em volta de forma mais vívida que eu sinto na realidade. Eu saí para a rua numa manhã onde os raios do sol pareciam brilhantes como ouro. Não havia mais ninguém. Mas a coisa parecia tão real que não pude duvidar daquilo. Eu senti a luz do sol esquentar minha pele como sinto na realidade e também senti tocar as coisas. E além disso, minha visão parecia muito mais apurada. Às vezes duvido se aquele sonho não era realidade, e aqui estou sonhando. No mais, eu encerro com esse texto de um sábio chinês chamado Xuang Tzu, que uma vez tinha sonhado que ele tinha sido uma borboleta numa vida inteira, algo como um sonho hiperrealista. Ao acordar, ele se questionou, sou um homem que sonhou que era uma borboleta, ou sou uma borboleta sonhando que transformou-se em um homem? Um questionamento filosófico legal. É, meio muito poético, né? Você já sonhou que você era um bicho? Acho que uma vez eu sonhei que eu era um gato. Acho que o mais próximo disso, eu já sonhei que eu era, tipo, encolhido. Você sabe querer encolher as crianças? Ah, sei. Que fica lá, você vê os seus pais passando, aí você fica querendo, ah, eu tô aqui, gritando pequenininho. Já sonhei coisa desse tipo, dá uma agonia, cara. O que mais? Agora a gente vai falar do Facebook. O pessoal deixou comentários lá? Tem aqui do Bruno Ximenes, que falou aquele negócio, né, da página da gente só tem 150 curtidas. Aí ele disse que a gente tem o carisma do Nerdcast antes do Jabá começar a guiar as conversas deles. Mas ele disse que o Nerdcast ainda é legal, mas ele deixou aquele nicho vago. Sei lá, cara, eu acho que o pessoal tem muita birra com isso de podcast começar a ganhar dinheiro. Acho que teve alguém que falou no Twitter muito tempo atrás, eu acho, não sei se foi o Pablo Grillo, acho que foi ele. Falou muito tempo atrás, vocês são um dos poucos podcasts que não são pretensiosos. Eu não sei se ele falou nesse contexto também, de que a gente não fica assim, dando a entender que a gente quer ganhar dinheiro. Cara, por exemplo, esse problema que a gente tem do Gaveta Estática, de sair um a cada, não sei, um mês, dois meses, mais ou menos, tá sendo a média. Acho que o último hiato durou uns 4 meses, sei lá. Se a gente vivesse disso, ou seja, era 8 horas a mais que a gente teria no dia pra trabalhar no Gaveta Estática, né? Daria pra sair um Gaveta Estática por semana e mais outras atrações. É claro que a gente também ia precisar ter mais colaboradores, né? Aqui. Não sei se foi nesse sentido que o Bruno também quis falar, mas se não foi, isso serve pra muitas outras pessoas que pensam assim, né? Não critique tanto a galera que... Tipo, o Nerdcast mesmo tem uma galera que critica muito. Eu acho eles ainda um dos melhores podcasts que tem por aí. É um dos que eu escuto mais, eles, o Games on the Rocks. E eu acho que é o MRG, talvez, não vou lembrar agora, que eu escuto vários podcasts, mas... É, cara, mas eu também, eu gosto muito do Nerdcast. Ainda é o que eu mais gosto. Depois eu escuto junto mais uns outros lá, o Frango Fino, o MRG, o Papo de Gordo. E os meninos lá do Enquadrando, mas... Cara, ainda é o meu preferido. É, ele tá entre os meus preferidos. É porque sempre tem um tema que você gosta mais, outro que você gosta menos, mas sei lá, eu acho que... Aí eu fico pensando, se um dia a gente começar a ganhar dinheiro com Gaveta Estática, será que essa galera que escuta a gente hoje vai ficar com birra? Não sei, velho. É porque a gente vai virar capitalista, né? Porque, cara, se eu tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o gaveteiro, trabalhando só no gaveteiro, nossa, seria uma felicidade muito grande, né? Ai, pra mim também. A gente teve uma época que a gente até tentou ir mais atrás dessas coisas, mas viu que tava demorando muito pra aparecer, a gente disse, ah, não, vamos trabalhar mesmo. É, porque afinal de contas, né? Vou procurar um emprego que é melhor, cara. É, mas não sei se vocês lembram, no começo do gaveteiro saía o Gaveta Estática... A cada 15 dias, que a gente, na época a gente tava desempregado, né, Vi? Nada como tá desempregado, mexendo no blog, né? É. A Gaveta Estática a cada 15 dias, só teve uma vez que atrasou nessa época. Tinha análise em vídeo toda semana. Tem galera que consegue manter, mesmo trabalhando, regularidade. Pra gente tá sendo meio difícil, mas vamos tentar. Tem também aqui o comentário do Neivison Nascimento, que foi um comentário bem bacaninha. Ele que é ouvinte novo? Ele é. Ele disse assim, cara, o Gaveta Estática é muito bom, ouvi todos nesta semana. Vários por dia, ele é pernambucano e ele acha que é muito bom poder ouvir a gente conversando sabiamente sobre tudo. Sabiamente sobre tudo, né, cara? Duas coisas muito erradas. Aí, mais um cara aí do Nordeste, ó, pernambucano. É, e ele fala aqui que ele gostaria de sugerir um tema para um futuro podcast, que seria Mensagens Subliminares, que ele acha que ia ser hilário. E ele pergunta de quem é a voz da Traça, leitora de e-mails. A Traça tá perdida, né, cara? Nunca mais ela apareceu. É que a gente mudou de casa e a Traça ficou lá. Verdade, ele tá lá, né? Deve estar com vários filhotes agora, né? Pois é. Muito obrigado, galera, por toda a audiência, todo o apoio, todos os comentários, todas retweetadas que vocês dão quando sai um Gaveta Estática novo. Pelo boca a boca, cara, eu acho que a maior fonte de novos ouvintes, eu acho que tá sendo pelo boca a boca mesmo. Não tem como. Tem muita gente aparecendo o tempo todo, tem gente falando que é ouvinte novo, conheceu agora, fazendo maratona. Valeu mesmo, e mandar um abraço para o pessoal que tweetou enquanto a gente tava gravando esse bloco de notas. Vamos sim, mandar um abraço aqui para o Dário Lima, o Caio Braga. Caio Braga é café com leite, né, cara? A Fravinha, que sugeriu esse tema de hoje. Eu acho que ela deve estar torcendo pra gente editar esse negócio ainda hoje, pra ela poder escutar amanhã no trabalho, né? É verdade. E o João Sacrato. É isso, galera, muito obrigado por tudo. E até a semana que vem. Não, até qualquer dia. Valeu. Tchau.